Funeral Digital Evolution. Aparelhagem da saudade. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. Tu és a minha Maria. Fala, Leandro, lá da popular, tá com a gente. Já procurei. Fala, Ipone, como é que é? Já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você benzinha todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria mira mim, Maria da... Vamos nessa, galera! Maria é feia de cara, mas é boa de bunda. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está. E aí, vamos nessa! Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você um, bem dois, três! Pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. Tu és a minha Maria. Nosso brega eu vou cantar, o nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir a banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Oi, segura. É diferente pra valer, não se compara ao Gererê. Sem traficante nem ladrão, mas abra o seu coração. E aí, Ilha Bela? Que ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. E aí? Brega como esse eu nunca vi. Como é que é? Por aqui. Opa! É o som da banda Sabor Açaí. Só amigo Zé que dá show com a gente. Ei, a sua bailarina, abacate. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Com a banda Sabor Açaí. Só amigo Gago da Bicha Negra, para o Gago. Ela tem além da natureza diferente. Dali Cinerê. Que vai contagiando a gente. Prega como esse eu nunca vi por aqui. Eu sou da banda Sabor Açaí. Dança, dança coladinho e balança. Dança coladinho e balança nessa dança. Hoje a noite é nossa. Quero te encontrar, amor. Tem alguém do Paisandu aí? Muita curtição, a galera. Tem alguém do Leão aí? Oh, oh, oh. A noite é nossa. Fala que a noite é nossa, bora. Oh, oh. Como é que é? Vem a balança. Oh, oh. A noite é nossa. Oh, oh, oh. dança coladinho e balanço nessa dança hoje. A noite é nossa hoje. Quero te encontrar, amor. Seu amigo Léo da 14 de março com a gente. Está aqui. Lá do Natos Bar, como é que é? A galera agitando e. Vamos nessa, galera! Oh, ai! A noite é nossa. Venha balançar. A noite é nossa. Estamos no ar, vamos lá, vai! Dali Michel! Vamos lá! Para Ilha Bela! Para a internet, como é que é? Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Fala, Dodô! Lá do Taca, cara do Dodô, com a gente, cara, aqui, ó. O que é Cássio Maradá? Lá do Brasileirinho, como é que é? Esse corpo lindo, eu chego mais além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode repetir. Seu amigo Macaco é volúdio, olha Macaco comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Mano, Arf. Mandado. Ronaldo. Lá do HN da Terra, vim com a gente. Fala, Dudu, como é que é, meu irmão? DJ do Robson, tá com a gente aí, mamãe. Essa mulher é onda. Ela é onda. Vamos nessa. Vai inundar de uma vez meu coração. Chave do prazer nas mãos. Eu vou me sua amiga Sandra Metralha com a gente. Meu amor. Olha a família Metralha. É o vento. Boa, Rosa. É o furacão que vem me derrubar. Entre suas pernas vou me aprisionar. Ela é o início e o final. Bora, canarino. Amarelo por ali, ó. Amarelo, equipe sobe, Del. Olha a Chaca liberada, Lutera. Alô, Zagino. Olha o Tom, toca. Aí do lado dos barcos. Para Bacate, como é que é? Maia Renda de Oma Gay Wick. Ela é a onda. Vai mudar. Eita, me chama lá. Aí, Super DJ Michel. Solta som. Essa galera vem dançar. É tanto amor invadindo o meu ser. Olha o Fábio da TF com a gente. Olha o Fábio. Galera da Terra, filme invadindo. Deixa te amar. Não me faça sofrer. Deixa te amar. Eu nasci pra você. Acabar. no pai com. Bora, baú dos Urunas. Eu nasci pra você. Do teu amor eu preciso. Pra viver. O homem do rock. O sonho não pode acabar. Anjelica, Anjelica, Anjelica, Anjelica, Anjelica. Quem tá solteiro? Bora, bora aí na beira. Bora, bora, bora. Oh! Vamos nessa, galera. Chega. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. E era de dia. Olha, já se badalada, subiu. Noite essa menina só queria jerecá. Olha, já se vai, já se. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecá. Vai, e vai. Agora quem vai lembrar? E vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e chama, chama, chama, já se chama. Vamos nessa, galera! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda jerecar. E era de dia, era de tarde, era... Ei, tira a beira. Menina só queria jerecar. Olha lá, eu saí o rei da carroça, agora é de cineral. Sintonizou, gostou? Queria jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas. Segundo. De horas ela só no. Olha o Igor da explosão da DF. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Os badalados aí. Alô, Lene! Oi, oi! DJ Peruca, tá com a gente? Lá no Cineral Digital, no Festival do Marisco, uma peruca. Vamos falar sério. E tá aqui com a gente, ó. Bora! Tirar o chapéu pro Gão agora, de roda. É o Gão Varejeiro. Agora a gente vai embora. Vai levar até quatro. Vamos nessa. Oh. Cara do rock, vai, vai, vai, digital. O mega da Zorra é muito fácil de cantar. Dance, dance sem parar. O mega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, vamos, dance. vamos nessa. Falar, o brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério, sério, sério, sério, sério, sério, sério, essa galera! Vem, vem, vem, vem! Olha o bibirinho do amigo Bico aí, ó! Os caras se abaixando! Bi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito a cobrega, que essa galera não pode. Sabe o Dodô e o Sarina aí, ó! O gatinho, o motor oficial do Dodô! Com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave. Porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já vai detonar. Eu acho que vou. Eu acho que vou. Eu acho que vou. Não vou mais sofrer. Não vou mais chorar. Não vou mais sofrer. Sonzão, só da época. Olha a ressaca. Não vou mais chorar. Porque você só quer ficar assim. Não vou mais chorar. Porque você não quer saber de mim. Não vou mais chorar. Não chora. Não vou mais chorar. Não, não vou mais chorar. Não vou mais chorar. Não. E aí, como é que é? DJ Jefferson, DJ Júlio Eletrizante, amigo Fagner, lá do Robson, tá com a gente. Fala Marcelo, fala do Pato Valdo, sempre aqui. Ô família invadindo Ilha Bela, meu irmão, olha só. Vamos nessa, galera! Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor dá-lhe bipolho! Você é só loira aí. E sem você só tem... Seu amigo Júnior, casal feliz. Ela, sua esposa, Keila. Alô, Fábio, Fábio da Pedreira. Minha loucura. Olha o Marcelena aí com a gente. O taxista Luiz Tecede. Explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Silvalanche está ao vivo pelo Face aí. Tá de olho no Ilha Bela aqui. Vai, Silva! Negando o bagaço. Pega a gente, Malegão. Volte pra mim. Por favor, eu estou te esperando. Amigo! Ele, o Bibirino aí dos Caixa Baixa. Assim, mas por favor, volte pra mim. Para Birubiru, o Alex aí. Alô, Bragão! Minha loucura é uma coisa tão linda. Que explode por dentro de tanta emoção. Olha o macaco evoluiu. Sem saber. Ele tá aí doidando, mamute. Toque pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Ai, ai, ai. Toque pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Pegue suas coisas que estão aqui. Olha a mala. No apartamento você não entra mais. Olha a galera da diretoria aí dos... O que me fez, você foi me trair. Lá de Benevista com a gente. E agora arrependido quer voltar atrás. Já deu. Cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Para a Regi Bidmundo. Canta, vim com baixa. Fala apoio, meu irmão. Ia morrer. Deixa o Simão, chega aqui, Simão. Mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro. Te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. E aí? Proibido de... Ei, Dila Bela! Banda 007. noite virada. Peço Neral Digital no Ilhabela. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou, não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Mas em casa, sem rumo, você é a única opção. E agora, será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. É na sua mão, você agora vai pegar. Seu traidor, me faça esse favor. Expulsando do meu coração, assuma as consequências dessa traição. Para Mera. Infiel. É muita festa. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. Seu amigo Ricardo Multimídia com a gente. Lá da RBA, daqui ó. Agora sim. Angélica Chavalier. Voz que a massa conhece. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Muitas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Na sua mão você agora vai pegar. Seu traidor, me faça esse favor. Expulsando do meu coração, assuma as consequências dessa traição. Infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui o tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar e é infiel. Bora, meu irmão, bora. E a Cineral Ilha Bela da família chegando. Sapeleza, um bibi em soro. Esma fabricando mel. Guarda teu tesouro, joia marrom. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor. Claro como o sol raio, claro como o sol raio. Sobe o Régio Bidimu, um abraço, meu irmão. Sempre no apoio aí do Michel. Alô, Pitbull! Maravilha, juventude, pobre de mim, pobre de nós. Via Láctea, brilha por nós, vidas pequenas na esquina. Pedra com a gente, olha Pedra! Canta que te quero. Sabe o DJ Silvino, DJ Silvio, pai e filho, lá da Supercomb da Saudade. E mais nosso amigo DJ Grabino. Vai, Grabino! música linda. Só música pra Diego, Michel Detour. Macate! Olha o Zezinho da Rádio Ná. Super DJ Michel. Opa! O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. E de repente ouvi a campainha e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Mas quando li o bilhete que... Fala, Jerusalém, com a gente. Nosso amor foi bom. Olha só, gente, passou na agenda aí da semana do Cineral. Anota aí, ó. Sexta-feira não vai ser mais botiquim, viu, gente? Sexta-feira tem remanso. Sagramento, remanso, sagramento, viu? Sábado, Portal Show. Aí no Guamá, no domingo, tem o Ciro de Coraci. A gente vai até a sede do Impala, em Coraci. É o Ciro, gente, vai ser pai dele. E na segunda-feira a gente vai até a Metrópole. É a agenda do Cineral. Nossa, a gente bora. Mariana, com você, meu mundo é mais feliz. Bate forte o coração, volta, vem amor, me ame, Mariane. Grupo Ilha, da mulher, sensação da rocha. Da mulher escolhe o cara errado, meu irmão, é cruel, né, moleque? Vamos nessa, galera. A gente aí lá do Jurunas, abraço, meu vida, aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Será? Olha só. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão. O que nem faz amor. Olha a galera do Espaço Náutico, tá com a gente aqui, ó. Um abraço do Michel, vamos lá. Aí você vai ver que dorme com o deixa. Olha o Dudu aí, ó. Bora, macaco! Aí nem realiza suas fãs. Chega no apoio, meu irmão. E quando rolar na cama, cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou o amor que ele não te deu. E quando me amar de novo, você vai lembrar. E quando me deixam te pedir pra ficar. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão. O que nem faz amor como você. Errado, hein? Já na mão depois de ter transado, aí nem realiza. Sua amiga Mila do Charque de Berário com a gente. Alô, Anderson Salpidel. Alô, Amarelo. Alô, Tela. Olha só aí, Max. Não me chama que eu mato a saudade e te dou amor. Fuga. Que ele não te deu. Segunda-feira da fuga. E quando me amar de novo. Olha a galera do Bar do Valdo, tem uma raiva. E quando me deixam te pedir. Pra ficar, oh! O que quem satisfaz sempre você sou eu. Falando em saudade, tá aí, ó. Bora recordar. Hoje eu me recordo com saudade do lugar. lugar bonito onde eu nasci. Dos momentos de felicidade, o amor que jamais eu esqueci. Bora. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distante, mas eu nunca... Só amigo, para com a gente, o Charles, o Marcelo, o Valdo. Olha o Vida Boa também, o nosso amigo Cachorro da Vila. O Fábio da TF tá com a gente, abraço. E claro, junto com as meninas, amanhã é terça-feira. E quando me recordo com saudade, até me dá vontade de chorar. A vida tem momentos de tristeza. Fala, cagoeira! Podemos evitar. De bola, abacate! Meu bem, volta logo, vem correndo. Acaba com essa triste solidão. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Atenção, garçom Wagner! Chega aqui, Wagner! Hoje me recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci, dos momentos de felicidade, o amor que jamais eu esqueci. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distante, mas eu nunca te esqueci. E quando me recordo com saudade, até me dá vontade de chorar. A vida tem momentos de tristeza que às vezes não podemos evitar. Sua amiga Ana Maria, lá do Pim dos Lanches com a gente. Amiga Jeruja. Acaba com essa. E a Juju com a gente, olha só. Vamos lá. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Dá-lhe Cineral! Cima, vai pra cima, vai. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu, para o Gão Varejeiro, vivo sem te ver. Para o Gão, deixa pra mim, meu irmão. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Jorginho, Andresa com a gente. Alô, Diner, vamos lá. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que minha. Dá-lhe, Michel! É amor sem fim entre eu. A vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Só da Cátia, bailarina, bujega da sua, olha só. Perto distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. E o anjo! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom. Olha a primeira parte do CD de hoje, pronto aí. Quem quiser, chega junto com o Assis. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Te acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Te acabar de Jário Guedes com a gente, lá do comércio, ele é Roberto aí, ó. E acelerando de pena, era rechaça. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Que a vida é para quem ama, tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você. Paranaldo, Maranhão, filho. Lado HN. Anjo bom que apareceu na minha vida. Alô, anjo bom. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. A Fábio da TF. Anjo bom que me mostrou. Não sei recordar. Fala do chão. Super. Super DJ Michel. Super DJ Michel. Ei, mano. O que é que tu quer? Eu quero. O quê? Um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. O homem do rock! Quero muitos carinhos seus. Para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. E eu? Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Pois eu sou seu fã. Vem, quer viver? Vem pra mim. E vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem fim. Viaja, chega a gente de barco. Você é tudo aquilo que sonhei. Hoje a festa da ressaca aqui no Ilhabela, meu irmão. Só você. E a família invadida. Preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido. Pode ir, peruca. Tá aqui com o Michel. Da Vila da Barca, meu irmão. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Para Gago, para Lene, tá com a gente, meu irmão. Sempre aqui, ó. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. É que eu tô danone, cara. O seu fã. Meu gão, cuidado. Vem pra mim. E vamos viver. É, juntos. Tá bacana essa música. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aqui. Sai do Charles aí, para o seu amor, Fernanda. Olha só. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Já tava escrito, né, cara? gente se encontrou. Não aconteceu, e aí? Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber. Bora dançar. Mesmo antes da gente nascer. Fala lá dos bairros, como é que é, meu irmão? Ser sem querer. Fuga. Por mim esperava. E eu sem saber por você procurava. Olha os poderosos do Fox e Pancadão, a gente, a Cris, a Natália. Fala, Ingrid. Fala, Ju, fala, Helder. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. E a saudade rolando, vai. Amigo Bico, Pipirino com a gente dos Caixa Baixa. Já fecharam o Cineral. Olha o Caixa Baixa. Por mim esperava. E eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Marugão, tá chegando a vinheta. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Olha, já temos os copos em acrílico aqui. Quem quiser chega junto, hein? Copos em acrílico. Fala com o Marcos Cineral aí, ó. Você dá-lhe Cineral. Novo Cineral. A máquina Cineral. Cineral. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar. Vai, Grabino. Tem o nosso amigo Silvio da Come. O Silvino aí, ó. Agora é o trio Parada Dura, vai. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vamos recomeçar. DJ Jefferson com a gente, DJ Júnior Eletrizante, lá do Robson. Eu sou muito sozinho, volta pro nosso ninho, e não vamos mais com a gente, Dudu, Pressão. Sem você. Amigo Márcio da Gestija, lá no Dom João, daí, ó. Muito sozinho. Dá-lhe Cineral! E não vamos mais. hoje a Mayra vai se jogar na água. Longe de você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua prova. Olha a dupla HN, Mamute. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Eu sei. Eu sei que você eu sei. Me ama. Eu sei que você me ama. São Ana Cláudia, você, Ana Cláudia Soares amar, Rodrigues. A sua identidade tá aqui, viu? Você, vamos lá. Ama. Pessoal, Paulina, chega aqui, Paulina. Longe de você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Eu sei que você me ama. Eu sei. Eu sei que você me ama. Toma-te. Produção. Quando você me encontrar, pode ficar sem medo, pois o que se passou vou guardar em segredo. Vou te levar comigo pra um lugar tão lindo, pra gente se amar. Olha a igreja na área. Não consigo tentar esquecer você. Vem comigo, preciso te ver. Fala, empresário! Não consigo. Empresário Giliardi. Ser você, vem comigo. Preciso te ver. Dá-lhe salsicha! Abraçar. Eu não quero vê-la sofrer. Só do tempo. E não quero vê-la chorar. Saudade. Vou te levar comigo pra um lugar tão lindo, pra gente se amar. Não consigo tentar esquecer você. Vem comigo. Preciso te ver. Sua amiga Fabiana Barbosa. Ela escolheu o Cineral aí pra dar. O bicho da sua filha aí, da sua neta. Amiga Lígia Paloma, parabéns. Aos vovós aí do Anos. Obrigado. Os parabéns aí, viu? Que foi tudo para mim, mas um dia me deixou. Fiz o que pude pra não ter parado de você. Fala, Baduvaldo! Mas você não quis entender. Ah, ladrão! Mas há uma coisa que ficou do nosso caso de amor. É um pedaço do teu ser. E onde você estiver, para, canarinho, eu fui importante demais. faz pra você. Vai ver se o seu jeito estúpido de me querer. Super DJ Michel. Acabou com tudo que eu construí. Prometeu tanta coisa pra depois partir. Deixando-me triste, sozinho, vivendo aqui. Márcio Polidor, sua loira digital, lá do Bar da Loira, meu irmão. Empresário Polidor. Oh. Fiz o que pude pra não ter que separar-me de você, mas você não quis entender. Mas há uma coisa que ficou do nosso caso de amor. Fala, Giliardi, mais um empresário. É um pedaço do teu ser. Fala do seu Ilhabela! Opa! Betino e o Bula do Guamá. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Ontem ao ouvir aquela nossa canção, recordar. Neste sol que me acorda. Não larga ela não, não larga, não larga. Que me queima. Que te queima. Que me queima. Que te queima. Que me queima. Como é que é, Ilhabela? Quando sai então o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar. Vai, abacate. Vem junto a mim. Daquele jeito. Oi! Seu amigo Rony, o gerente lá do Na Beirada, tá com a gente aqui, alô Rony. Mais tarde Na Beirada, né Rony? Quem sabe o mamute vai varar lá, hein? Vamos. Nilda, você é índia. Sobe na mesa 8. A recordar dos acordos. cortes, dos murmúrios, dos delírios, me estremeço. Quando sabe o Sol, Zé Eduardo é com a gente. Luque Curuçá. E aí, badalados? Quando salienta o sol. Deixa o badalado, meu irmão. Aqui na praia. Sinto meu corpo vibrar juntinho a mim. Dos murmúrios, dos delírios, me estremeço. Para Gago da Pensionega, você além da Natura, sempre aqui no Cineral. Quando caminha o sol. Macaco, meu irmão. Me encontrei. Ele tá recordando. A sombra dos seus espaços. Fala, macaco! Sem você, a vida perde um sentido. Tá bacana essa música aí. Fico assim, feito um menino perdido. Cada momento que passa, a distância infinita. Macaco, 3 de janeiro, meu irmão. A esperança de estar com você. Fala, Amélia, canta, Amélia, canta. Cada momento que passa, eu sinto mais medo. Te amando assim, sozinho, e você não vê. Sabe, amor, tenho buscado palavras. Mas ficam sempre caladas. Vem de embora, vem de embora. Ando assim, buscando uma saída. E a família chega que chega, cara. Sensação. Hoje vai continuar o nosso general aqui na Ilha Bela. Olha só. Saca. Cada momento que passa a distância. Sabe o DJ Pedro com a gente, vai Pedro. Vai me roubando a esperança de estar com você. Ai, que saudade. Cada momento que passa, eu sinto mais medo. Fala, Bipolo! Essa galera da Terra Firme com a gente hoje aqui, ó. Sozinho você não vê. Super DJ Michel, detonando na moral. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca. Vai invadir, meu irmão, vai. Que me deixam sempre louco. Vai invadir, vai. E vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam, numa luta de amor. E eu? Eu sou teu, você é minha, tenho agora o que eu não tinha, telepatia está na linha, ouve o que eu vou falar. Estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu. sexta-feira, Cineral no Remanso, hein? Alô, Sacramento. Partilhar. Alô, Pedreira. Dia e noite, noite e dia. Nos campos, alô, Vila da Barca. Poesia, quero ver. E entregar em tuas mãos. Dali Michel! O setor do cachorro. De manhã, quando abro a porta e o sol me encandece. Sai do Badovaldo com a gente, meu irmão. Teu rosto que aparece. Só sangue bom. Nas nuvens claras lá no céu. Amanhã no Pureza, junto com o Michel, quero ver. De noite, quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me... Só vem o Cléio do Bidimu, Alex chama. O Alex da Maquel. Amiga Maria, Milene. Fala, Clebson. Alô, Simone. Alô, Tenente Bruno aí. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Olha que me sobe Deus, alô, sobe Deus. Equipe Só o Pitel. Neguinho da Gobaju, só vem o Biro e o Alex aí, ó. Bora, Pitel, bora, Pitel. Bora, Shark Pitel. Amor, te amo muito. Há algum tempo estamos juntos. Mas vou durar aquele assunto. Daquinho, quem tá chegando é o Nato, lá do Nato Bar. É ou não é, Doquinha? É assim, coxinha. Você me põe a castidade. Natus Bar, Mapinha. Deixe de lado a vaidade. Ah, ladrão. Vem, vamos nos amar. Frio te dá. Você me diz. Fábio DF, a Kelly com a gente aí, ó. Mas não me deixa pulinar. Teu corpo e minha cama. Você me engana. Este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Seu amigo Michael, amigo André com a gente, o Jackson e a Carmen aqui no Cineral, sempre aqui, ó. Pra dançando, recordando, hein? Muito bom, vamos lá! Ai, que som gostoso! Amor, te amo muito. Há algum tempo estamos juntos. Mas voltando àquele assunto, será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem. Só vem o Igor, explosão da DF. Fala, Igor! Frígida, você me diz que é frígida, mas não me deixa pulinar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Que ela é? Frígida! Ela é frígida? Este teu papo já não dá. Aquele papo, hein? Vem, vamos logo acabar. Como é que é? Com este melodrama, vamos pra cama. Frígida! Frígida! Eita, que a família chega junto. Hoje pra tirar a ressaca da saudade. Aqui no nosso Neural Digital. E a família chegando junto. O DJ Michel detonando. Grande espaço náutico daqui, ó. Abraço! Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. Fala qual foi a besteira que tu fez. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ai, ai, ai. Ao meu lado só resta a solidão. Olha só. Como fui magoar o meu grande amor. Amarelo amado. Como pude esquecer o amor que me deu. Ivana, Matilda, Agamilão. Caixa baixa, mamute. Amigo Piperina aí, sempre aqui no Cineral Digital, hein? Fala, caixa baixa! Cadê o bico, meu irmão? Que no meu regresso, meu grande amor vai me perdoar. Temperado a canelão. É no Pitel. Alô, deixa o fofão. Amor, que bom rever você, meu amor. Já tá temperado. Amor, que bom sentir você perto de mim. Olha o Cabo Souza, Eduardo. Junto aí com o vermelho e com o azul. A dupla HN. As estrelas com a gente também. Amor, que bom sentir você perto de mim. Não. Amor, que bom rever. Dá-lhe Cineirão! Ivana, Matilda, Agamemnon. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está. E aí, Lesa, tudo bem contigo? Você. Tudo bom, Nenê? Vem te bora. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. É um instante de prazer. Estrela, estrela. Nosso amigo Pacada, Gisele com a gente. Casal considerado aí. Estrela, estrela. Felicidade é um instante de prazer. Olha o Clebinho aí, ó. Está dentro de você. Fala aí, Silvio. Já tenho mais mil razões pra viver. Eu só tenho medo de um dia me perder. O homem Homem do Gás. E o que será da minha vida sem você? O Dodô, tá com a gente, meu irmão. Você é minha... Tá apaixonado, né? Minha estrela. Ó, Dodô! Meu mundo está dentro... Agora ele vai casar. Você... Vai esquecer de mim. Porque já tenho mais de mil razões pra viver...